confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o nosso novo podcast. Estamos cá, eu, Alexandre Moreira, juntamente com o meu cupincha, Walter Rezende. Aqui. Mais uma empreitada. Exatamente. E aqui, né, Walter, faremos aqui nossos desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas da vida moderna. Que vai ser um escracho, né? Exatamente, nós vamos escrachar aqui com temas da sociedade atual, né? Principalmente a brasileira. E também vamos, talvez, desmascarar alguns dogmas, por que não? E o tema, Alexandre, desse nosso primeiro, o debut do nosso podcast vai ser Breaking Bad. Sim, a maior série televisiva de todos os tempos. Pra começar a destrinchar o tema aqui, Breaking Bad, você sabe que a guerra por audiência da TV em todo o planeta parece não ter fim nem limites, né? Pois os produtores americanos, com seus narizes cheios de cocaína, estão ali dispostos a fazer qualquer coisa, digo qualquer coisa mesmo, incluindo aí favores sexuais, e não pense que eles são ativos não, viu? Pra fazer com que seus gráficos de audiência subam até a estratosfera, dando aos executivos milhões de dólares e mulheres siliconadas nas suas camas. Uma receita certa para o sucesso televisivo são as séries de TV, que pouco depois do advento da caixa de raios catódicos, apareceram para reinar absolutas ali em nossos lares. De uns 10 anos para cá, as séries que já estavam ali com seus engessados formatos tiveram que passar por um upgrade estrutural e um novo conceito de entretenimento semanal começou a despontar ali nos nossos lares com séries do tipo Lost, né, Alexandre? Sim, eu acho que Lost... Um formatão mais novo, exato, assim. Exato, com roteiros melhores, podemos dizer, né, Walter? Sim. Os roteiristas passaram a tratar esse produto televisivo aí com um pouco mais de carinho. Apesar que Lost virou uma grande bosta no final, né? A única série que eu tenho DVDs, cara. É mesmo? Eu tenho DVDs. Mas veio do que na revista Caras? Eu ganhei no aniversário. As pessoas do trabalho resolveram me presentear com todos os DVDs ali da série Lost. Aí você botou seu rabo no sofá, exatamente, foi assistindo um por um. Cara, exato, até chegando naquela tragédia que é o final de Lost. Que é o final que todo mundo falava que era. Exato. E a gente fala, não pode ser isso. Achava que os caras iam te surpreender. Não pode ser uma porcaria de final idiota como foi. Enfim, mas foi a única série que eu me propus. Realmente assim, foi por conta de roteiro e tal, que era legal. Começa a ficar maçante, né? Outra série que eu gosto pra caramba, que reúne sangue e mentira, é Dexter. Dexter, cara, eu fiquei pensando esses dias, o tema que a gente já vai adentrar aí de cabeça, tem uma tradução muito ruim de nome pra TV aberta, mas o Dexter, cara, eu acho que seria muito legal se tivesse uma tradução pra, tipo assim, o açougueiro maldito, cara. E eu acho que falta nudez também. Falta nudez. Porque uma xoxotinha na televisão é sempre bem-vinda. E hoje em dia, o que tá meio na moda são essas TVs por streaming, né? Tipo Netflix. Isso. Netflix tá produzindo as suas séries, né? Lilyhammer, que é fantástico, que é com o guitarrista do Bruce Springsteen, que ele fez Soprano, não me lembro o nome agora, que é um mafioso. Fez Família Soprano, outra série da Noruega, fantástica, Soprano também. Soprano também era ótima. Orange is the New Black também é outra série da Netflix, enfim, tem coisas bacanas acontecendo. Mas hoje, vamos falar aqui de um sucesso da TV que teve o seu último capítulo exibido nos Estados Unidos em setembro de 2013, mas aqui no Brasil a TV aberta tá... Eu acho que já transmitiu todos, né? Não me lembro. Não, ainda não. Não terminou? Ainda não terminou. Tá rolando? Tá. É claro que estamos falando aqui de Breaking Bad. O maior hype da série de todos os tempos. Mas que merda é essa? O que você fez, cara? Você ficou louco? Você disse a ele o meu nome? Aí quem disse ele? Meu nome, onde eu trabalho, falou sobre o meu filho. Não toca em mim! droga de vício. Não, me dá isso aqui. Não! Isso vai pra privada agora mesmo. Eu tava mesmo. Falando vai... dessas traduções não, idiotas vale de nomes. É se chamar vale a química do mal, né? Chama Breaking Bad, a química do mal, na Record. É. No Netflix não tem nada disso, não. Pra sua alegria, que só vê no Netflix. Pra quem não faz a puta ideia do que vem a ser o Breaking Bad, obviamente vamos dar uma resumida aqui. É a história que rola ali no Novo México, nos Estados Unidos, e gira em torno de ninguém mais, ninguém menos que Walter White, que é um professor de química do ensino secundário. Ele tem ali seus poucos amigos, ele tem um filho adolescente que sofre de paralisia cerebral. Ele fala, né? Assim, ele fala assim com a aparelhagem da boca. Isso. Ele fala desse jeito, filho dele. E gosta de bacon pra caramba, boa. Né? Ele tem uma esposa grávida, que é a Skyler. Cara, você sabia que a Skyler, que é o nome dela, da atriz, é Anna Gunn, eu acho, se não me falha a memória. Ano passado, ela sofreu bullying nético porque as pessoas odeiam ela, cara. As pessoas odeiam ela porque achavam que ela empatava a vida do Walter White. Aconteceu com a Anna Gunn, então, a Skyler, algo que é muito corriqueiro aqui no Brasil, né? Que as pessoas confundirem ali o ator, a atriz com o seu personagem. E sair dando guarda-chuvadas. Tinha gente querendo saber o que ela fazia da vida pra matar ela, cara. Veja, sério, cara? Sério. Voltando aqui ao nosso resumão do que é o Breaking Bad, quando o Walter White ele descobre que tem câncer no pulmão, aí ele sofre ali um colapso, né? E ele não fuma, né? Não fuma. Então você que tá com seu Marlboro na boca, fique tranquilo. Deve ser uma desgraça o cara que teve vontade de fumar a vida inteira, mas aí ele pensa, não vou fumar. Vou morrer de câncer no pulmão. Eu que não fumo cigarro porque me faz mal pro pulmão. Aí o cara vai e pega um câncer no pulmão. Mas enfim, quando é diagnosticado então esse câncer, aí ele sofre ali um colapso e ele abraça uma vida de crimes malucas, né, Walter? Principalmente a produzir ali as metanfetaminas, e isso juntamente com o seu ex-aluno, na verdade, que é o Jesse Pinkman, o cara que mais falou a palavra bitch na história, né, cara? Daqui a pouco eu vou dar números, tá? Tem números. Esse tem gráfico de quantas vezes ele falou bitch? Eu peguei uma compilação de beats dele na internet e fiquei lá anotando quantas vezes ele falou bitch na série toda. Então, o Walter White, juntamente com o Jesse Pinkman, eles ficam ali ganhando muita, mas muita grana fazendo metanfetamina ali, aquela... Agora, Alexandre, vamos pro que interessa. A gente já falou da série, falou o que era, uau, uau, uau. Agora vamos pro que interessa. Antes da gravação, comentamos aí com algumas pessoas qual seria o tema, e algumas delas nos enviaram histórias. Até porque, né, Walter, vai ser importante a gente falar isso agora. Nesse nosso novo podcast, a gente vai querer ter essa interação com os queridos ouvintes. A gente tá até pensando em abrir um WhatsApp para vocês mandarem mensagens pra gente. A gente vai ver a viabilidade de conseguir isso. Isso. E mandar as mensagens via WhatsApp, inclusive mensagens sonoras, né? Vamos ver se a gente consegue viabilizar tecnicamente. Você vai poder mandar ali um WhatsApp pra gente e falar assim... Eu acho a Skyler uma maldita, eu quero que ela morra. Mas eu pegava. O Clayton Mesquita nos disse que tem um tio, que foi uma espécie de Heisenberg. O Heisenberg é o apelido, né, que eles dão pro... Isso, Heisenberg é o apelido dado pro White, né? Que é o protagonista. Falou que o tio dele foi uma espécie de Heisenberg, pois fabricava nos fundos da casa lança-perfume. Olha que ótimo. Olha que versão tupiniquim fantástica. Eu quando era pequeno, eu ouvia aquela música Lança Perfume da Rita Lee, né, cara? Você achava que ficava jogando Avon? Eu achava que era, então eu sempre pegava lá o Avon Musk da minha mãe lá e pegava, então, lança! Que viadagem! Depois eu falei troca-troca. Voltando à história do ouvinte, certo dia a polícia baixou na casa do meu tio e deixou ele no xilindró por uns bons dias. Hoje meu tio se converteu e é evangélico. É engraçado o que tem gente que faz merda um período da vida e depois se redime virando evangélico, né? Será que Deus ouve mesmo esse apelo? Há controvérsia. Eu tô deixando a barba crescer, como você já pôde perceber, mas hoje eu me decepcionei. Eu vi na televisão o Edir Macedo e ele tá com uma barba gigante, cara. Então eu vou tirar a barba. Eu tava de férias há pouco tempo, fui com a minha namorada no Museu do Vaticano. Aí eu tava andando lá pelos corredores do menor país do mundo, mas é um país. E rico, muito rico. Aí eu fiquei pensando assim, puta, o Edir Macedo deve ter uma inveja desse lugar. porque não tem um país. Não tem um país. Eu quero um país pra mim, eu quero um país. De que vale uma TV, de que vale ter o Breaking Bad, se eu não tenho um país, né? Exatamente. Uma outra loucura que tem no Breaking Bad é que o Walter White, antes dele explodir ali como um grande químico do mal, tava tão fudido, né? E ele, inclusive, é prêmio Nobel, né? Ele tinha um Nobel jogado em algum canto na casa verdade, dele. Na verdade, eu nunca entendi. Eu não sei se o prêmio Nobel era de alguém e ele usava ali, e ele tinha robô, usava ali na casa dele pra como peso de papéis. Mas me lembrou uma coisa. Trabalhava numa agência de publicidade e um produtor tinha ganho um prêmio Caboré. Caboré, pra quem não sabe, eu acho que é o prêmio mais importante é, da publicidade brasileira. Exatamente. E ele deixava em cima da mesa dele. Oh, tal, qual é o formato de um caboré? Me explica. Uma coruja. Cada ano muda. Ah, muda. Cada é igual ano o muda, da mas MTV. É sempre uma coruja, mas... Uma coruja reestilizada de várias formas. É, às vezes a coruja tá numa gaiola. Olha que louco. A coruja tá fazendo 69. É uma Porque os grandes prêmios brasileiros, além do prêmio do Faustão, dos melhores do ano no Faustão, são na publicidade é o caboré, né? Sim. E no cinema é o Kikito. Kikito de ouro. Eu tenho um pouco de vergonha do Kikito. É porque tem a palma de ouro, tem o leão de ouro. O leão de ouro. O Oscar. O Oscar. E aí tem o Kikito. E a bosta do Kikito. O Kikito, que eu acho que é um girassol. É uma pessoa com uma cabeça de girassol, me parece que é o Quando Kikito. Quando eu vi o Kikito, que tinha o Kikito de ouro, eu achava que era um pinto pequenininho que o cara recebia por causa desse nome. Ah, sabe o que era? Eu achava que Kikito... Era um diminutivo pra pênis. Então o cara recebia um Kikitinho. Voltando, o cara tinha todo o orgulho do caboré, a coruja dele e tal. Aí à noite, a gente usava pra escorar uma porta. E a gente queria que ela ficasse aberta. A gente pegava da mesa dele, botava na porta, ela ficava calçando. Aí no outro dia ele chegava, tava lá a coruja dele, quase chorava. Ah, meu prêmio! E o que, que o Walter White fazia ali pra dar uma reforçada? Porque naquela desgraça de vida, além de... Ele era um professor de química do ensino secundário ali. Obviamente que também os professores não devem ser tão bem remunerados. Assim como não são aqui no Brasil. É, exato. No Novo México, segundo o Homer queria ir pro México uma vez. Né? Vamos pro México? Não, então vamos pro Novo México. Então o Novo México deve estar no mesmo patamar do México e do Brasil para salários de professores. É possível. E o Walter White, ele reforçava o orçamento lavando carros, cara. Aonde na vida você vai imaginar que um Nobel, Walter, tá ali passando pneu pretinho. Pneu pretinho. Não Corsa, sedã. Capricha aí. Eu imagino o Nobel ganhando duas moedas de um real. Obrigado aí. Obrigado aí. Mas não vai pôr aquela merda daquele pinheiro. Aquele pinheiro perfumado. Cheirinho. Você pendura. Aquilo fede pra caralho, hein? Vê lá que você vai fazer. E nego voltando depois, fala, não achei um carrinho do meu filho que tava embaixo do banco. Reclamando pro chefe dele que sumiu uma nota de 10 dólares, cara, do console. Agora, eu tenho certeza que tem um sarcasmo. Conheci um cara que falou que teve um lava rápido, e falava que os clientes chatos, quando esqueciam blusa dentro do lava rápido, ele pegava a blusa, baixava as calças e passava no rabo. Então... Nunca deixem objetos dentro do seu carro na hora de mandar lavar. Ele pode fazer uma viagem para um cu. Cara, eu tenho certeza que o Vince Gilligan, que é o roteirista ali, a mente criativa que gerou o Breaking Bad, eu tenho certeza que ele quis ser muito sarcástico nessa ideia de botar um prêmio Nobel de Química lavando um carro. Lavando o carro. Ô, Walter, sabe uma coisa que você a vai gente... querer lavar carro também. Já que estamos falando em alquimia e tudo mais, uma coisa que se fazia muito é passar no pneu para ele ficar com aquele aspecto de pretinho, era simplesmente você fazer uma água com açúcar. Então, mas dava merda. Eu fazia uma vez... Enchia de formiga. Enchia o pneu de formiga, cara. Eu tinha um Chevette, velho. O Chevette era uma bosta. É. Aí eu pegava um saco de açúcar, União, misturava com água. E passava no pneu pra deixar ele pretinho. Então, uma vez eu achei que era boa ideia fazer isso no painel também. Ah, que beleza, cara. Que maravilha, cara, que ficou aqui cheio de formiga, uma bosta. Meu carro tá cheio de formiga, minha querida filha Helena larga doce por todos os cantos. eu tenho uma colônia lá no amigo carro. Nosso, meu, do Alexandre, tava contando, falou que uma cobra entrou no carro dele. É verdade. Não, eu... E ele, Marquinhos, e ele ficou andando com a cobra durante semanas. É, cara. Ela se alimentava do quê? Ele falou que tá no quintal da casa dele até hoje, cara. Diz que a cobra entrou no carro e ele não achou. E ficou certo dia dentro da garagem, ele abriu a porta, a cobra escapou. Se você tá dirigindo, a cobra rola no seu tornozelo. No acelerador, cara. Que desespero. Que loucura. Então, já que o Walter White fazia isso aí, né, cara, de reforçar orçamento. É, cara, tem umas histórias de reforçar orçamento também, cara. Porque o que você fazia uma coisa e eu me lembrei, nesse exato momento. Eu já era um profissional de fazer hambúrgueres, eu diria. Ah, é, o Alexandre trabalhou na lanchonete do Palhaço. Exato. Eu não sei como acontece no restante do Brasil, mas aqui em São Paulo, nas periferias, algumas empresas, principalmente ali anos 80 e 90, o que eles faziam? Passava um maluco assim, ah, vocês estão precisando dar uma reforçada no orçamento aí, eu tenho um trabalho, uma empreitada para vocês fazerem. Uma coisa que a gente fez, olha que loucura que eu acabei de lembrar, era colar envelope, Walter. Não, gente, não. Colar... Mas ficar com a língua fechando envelope não, de carta? Não. O envelope... Nossa, sua língua, deve ter calo aí até. O envelope vinha aberto ali, sem apenas o molde de papel ali, e ele precisa ser colado, né? Só obviamente. Passado pelo corte vinco. Exato. Vinha cortado e vincado. Só vinha cortado e vincado, e alguém precisava colar ele. E aí a minha mãe, um dia eu cheguei em casa, tinha uma pilha de papel. O que é isso, mãe? Meu Deus do céu. Virou bicheira. Você tá maluca? Ela falou, eu peguei essa empreitada de envelope pra gente colar e a gente vai ficar rico fazendo envelopes agora. Aquilo durou, sei lá, 2 semanas, que ninguém aguentava e não dava grana nenhuma. E aquele maldito cheiro de cola, porque você tinha que comprar uns tubões de cola. Então, que merda, minha cara. Casa fica infestada de tenaz, cara. Cara, ser pobre é uma bosta. Pra reforçar o orçamento, cara. Acho que eu preferia lavar carro de ex-aluno. Mas enfim, e uma outra pessoa que se manifestou também, aí depois que a gente acabou falando que o tema inicial ia ser Breaking Bad, foi um brother, o Otacílio Nóbrega, e ele nos contou o seguinte, que tal como o Walter White, ele, quando tinha 15 anos, ele também trabalhou num Lava Rápido, olha só, pra ajudar a comprar uma mountain bike que ele tanto queria. Então, mas olha que história fantástica que vem daqui pra frente do Otacílio. Eu vou abrir aspas aqui. Mas, infelizmente, eu fui uma vítima da mídia, pois um dia eu vi uma nota de 50 no console de um carro que eu estava lavando, e eu coloquei no bolso. 2 semanas depois, eu estava com o meu rosto desfocado em um programa da tarde da TV Record. Uma câmera escondida no carro me pegou subtraindo a grana. O carro era da produção do programa. Que loucura, cara. Minha carreira como lavador de carros terminou tão criminosa como a do Walter White. Pegaram ele cagando. Que tristeza, cara. Foi ele que, menor de idade, deve ter mostrado na TV, como ele diz, com a cara desfocada e com a voz do Pato Donald, sabe? Ai, eu vou pegar essa nota aqui. Ai, droga, como o cara larga 50 paus aqui. Não aguento mais trabalhar nessa merda, nem se lava rápido, esse dono é um filho de uma puta. Não posso falar pra ninguém que eu sou gay e vou comprar minha mountain bike. Não faz. Eu não gosto dele mesmo. Então... Domingo, você é da cidade mesmo ou é de outro lugar? Walter, me conhecer não vai te ajudar a me matar. Não que eu me importe, entende? Você fica aí. Mas o fanatismo por Breaking Bad é tão grande que algumas pessoas tatuaram pelos seus corpos. Talvez não. Algum rosto de um personagem, cenas do filme, não sei se você vê, mas na internet. Sim, eu já vi, tá lotado. Tá cheio disso. Você tatuaria algum ídolo seu assim na tua pele? Cara, bom, você nem tatuagem você faria, que eu te conheço muito bem. Eu acho as tatuagens muito eternas. O Alexandre, ele tatuou na perna um microfone, ficou bacana e tal. Inclusive era pra cobrir uma tatuagem que ele tinha. Eu não sei se era uma inscrição rupestre que ele tinha na perna. Era, mais ou menos. Só que parecia, sabe aqueles adesivos, quando você tem 8 filhos, aí você cola um adesivo de família atrás do carro. Você, sua mulher e os 8 filhos. Me incomoda o peixe no aquário e os cachorros. Exato. E a sogra, e às vezes você tem uma lata de cerveja. Isso. Alexandre tinha uma tatuagem dessa. Aí pra cobrir, ele se arrependeu da tatuagem, ele fez um microfone. Ficou bacana a tatuagem. microfone vintage, saca? Dos crooners, é, né? Microfone dos crooners, de crooner da década de 50. Só que as pessoas olham pra isso, falam que é o quê, Alexandre? Eu não sei o nome exatamente. Manja aqueles bagulhos pra colocar na tomada, pros pernilongos não se aproximarem. O Alexandre tem uma tatuagem de um protector elétrico, protector elétrico na perna. Isso, cara. É, exatamente. É assim, porque a gente fica vendo as pessoas ensandecidas, né? O cara chega a tatuar ali uma cena de uma série. E a idolatria é tão grande. Mas eu e você, nós estamos aqui ensaboando. E em momento algum a gente falou se a gente gosta ou não do Breaking Bad, né, Walter? É, verdade. Isso te ajuda? Somos mureteiros, né? Mas e aí, Walter? Você, que eu sei que assistiu. Eu assisti pouco, tá? Eu já confesso aqui. Eu continuo assistindo. Toda a minha opinião aqui é embasada em pesquisa no Google de opinião dos outros. O que eu falo a respeito? Assisti uma temporada e eu achei uma bosta sem tamanho a primeira temporada. Mas por que exatamente você achou uma bosta? É por conta de algo que você até tinha me dito, né? Que é um lance de... Tá muito focado na vida. Ali, problemas nos dramas pessoais, é muito malhação aquilo ali, os problemas pessoais do... É uma malhação? não tá focado no lance bacana daquela metanfetamina azul, que não existe, inclusive, viu? Fique claro pra vocês que estão querendo caçar isso aí pelas ruas, não existe metanfetamina azul ali, aquilo é mais uma viagem do Vince Gilligan. O Vince Gilligan, já que eu toquei no nome dele, que é o cara que produziu, pode ser. Ele, inclusive, é o mesmo cara que criou Arquivo X, a série que eu tão a série que eu gostava tanto. Então, eu também senti esse problema com Breaking Bad. Eu assisti a primeira temporada inteira, né? Aí eu falei, putz, como o Alexandre falou, o cara tá com câncer, fica falando só disso. Não sai do lugar, não cara. Sai do lugar, não sai do lugar. Tá. Aí depois que saiu no Netflix, minha namorada enlouqueceu, assistindo um atrás do outro. E... Vocês? Você atrás dela assistindo, é isso? Às vezes, só na sexta-noite. Depois do vinho. Depois da primeira temporada, ele começa a ficar violento, assim. Aí ele vai perdendo aquela coisa do coitadinho, que tem que fazer o dinheiro pra família dele. Não, ele fica com sangue nos olhos. Aí ele vai pra cima, ele vira um assassino. O negócio é foda. Se eu fosse você, dava uma oportunidade a mais pra... Pra segunda temporada. Porque, na verdade, o grande hype virou depois, aqui no Brasil, principalmente, depois da última temporada ali, que a coisa começou a pegar. Na primeira temporada, a história não sai muito do lugar. Né? A coisa vai indo. Aí só no final que tem aquele finalzinho, boom. Pra quê? Ah, pra você não perder o próximo capítulo. Então tava muito amarrado pra isso, assim. Não, mas melhora. Dá uma chance. Então, beleza. Toca o podcast sozinho que eu vou ali dar uma assistida. Dando uma chutada de lata aí pela internet, eu fui ver o que as pessoas falavam, o que tinha a respeito de Breaking Bad. Como eu disse, eu sou um estúpido a respeito do assunto, não passei da primeira temporada. E daí tinha um blog americano que ele abria ali umas discussões sobre a série. Aí teve um cara que ele postou uma série de painéis, pinturas, feitos por um artista que representava ali cada capítulo da série. É, eu vi isso. Você chegou a ver? Era bonito, né, cara? O próprio artista que postou. Isso. E obviamente, como os comentários são sempre as coisas mais legais de um post de blog, sempre dou uma viajada, como todo mundo faz, né? Dá uma viajada aí pelos comentários pra ver o que a galera tá falando. O voeirismo nético. Isso, o voeirismo nético. E a maioria tava se pronunciando ali, né? Glorificando as peças do cara. Nossa, são muito bacanas e tal. Eu achei que ele pintou aquilo com rabo. Porque tinha umas pressas, sei lá, cara. Mas aí tinha um cara lá que ele comentou uma coisa bem engraçada. Ele falou assim, ó, eu achei uma grande merda, assim como o Walter. Eu achei uma grande merda porque é um Everest de spoilers, né? Tava entregando ali o que viria a ser. E o maluco de tudo isso é que daí começou uma trollagem em cima do cara. E olha só essa mensagem que eu acabei sacando lá. Só a internet e toda a sua delicadeza pode semear ali, assim. Daí um cara botou bem embaixo do post desse maluco que reclamou. O que você está reclamando? A série terminou no ano passado. Se você ainda não assistiu todos os episódios, é porque a sua mãe deve ficar transando com todos os seus vizinhos no quarto. E os urros dela te impedem de assistir. Oh, que ótimo. Aí o cara respondeu depois, né, cara? Ele colocou assim... Não consegui ver os episódios porque a sua mãe insiste em ficar me ligando pra tentar me convencer de trepar comigo e um pônei ao mesmo tempo. Eu gosto dessa fraternidade que tem na internet. Tanta delicadeza. Ouvintes, estamos começando então esse novo podcast, o Academia Brasileira de Tretas. Quem já acompanha a gente há um tempo, a gente tá vindo de um outro podcast, que era o Agente em 86, que falava de anos 80 e 90, só que chegou uma hora que, depois de 200 e tantos episódios, a gente já não tinha mais o que falar daquela época, a gente teve que interromper. Estamos nessa empreitada nova, falando de coisas mais contemporâneas, né, Alexandre? Mas com a mesma acidez. É, a intenção é ser essa. No Agente 86 a gente até abria pra galera ficar mandando dicas de temas e tal. É, vocês podem continuar mandando isso, também as dicas de temas, só que é uma coisa mais contemporânea, exato, né? Exato, vez, exato. A gente vai dar uma chincalhada com o que acontece nos tempos atuais, com a maneira que, pra quem já acompanha há bastante tempo, sabe o que a gente faz, sempre tentando dar uma desvirtuada. Não nos levem tão a sério, viu, o fãs radicais e xiitas de Breaking Bad e de outras coisas que virão por aí, porque a gente vai dar uma sacaneada mesmo, né, Walter? Nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com, tá aberto aí pra vocês mandarem histórias. A gente vai postar sempre na nossa fanpage qual vai ser o episódio seguinte pra vocês mandarem histórias. Nessa vez não temos site, só que os players estão na nossa fanpage também, dá pra ouvir pela fanpage. Exato. E dá pra ouvir pelo SoundCloud também, o RR tá lá na nossa fanpage. Eu não sei se nesse momento que vocês estão ouvindo, o feed do iTunes estará funcionando. Mas estará no iTunes. Grande maioria das pessoas ouve pelo iTunes. Assim que a gente acertar a comunicação do SoundCloud com o iTunes, estará disponível o link lá. E outra coisa, a gente tinha citado lá na fanpage do finado Agente 86, né? Que era para as pessoas mandarem ali dicas de nomes e tal. Gente, a gente quer agradecer bastante aí a participação de todos, né? A gente recebeu uma série de batismos ali, mas muita coisa... Muita coisa bacana. Coisas legais que a gente não poderia usar por conta de ter de correr atrás de direitos autorais, sabe? Tipo, o cara chama Fantástico, né? O outro é Globo Esporte. Por que não chama de Globo Esporte? Então tinha uma série de nomes que a gente... teria problemas com direitos autorais. Até se encaixaria na proposta, que essa ideia de dar uma sacaneada com tudo. E um dos nomes, foi mandado até pelo Fernando Feitosa, ele pegou e mandou assim: por que vocês não chamam de Academia de Tretas? Daí eu falei, Walter, um cara deu uma dica de Academia de Treta. Aí o Walter falou, pô, cara, tem um disco de uma banda muito legal, chamada Hangovers. É a banda lá do sul do país. É, uma banda do sul do país. Inclusive, a gente conheceu e também tocou num outro podcast da gente, que o nome do disco deles chamava Academia Brasileira de Tretas. A gente falou, a gente pirou, não. Vai ter que ser Academia Brasileira de Tretas. Que inclusive, a vinheta de abertura é do Hangovers. Hangovers, exatamente. Essa banda do sul do país. Fez a trilha sonora, fez os BGs dessa edição, inclusive. Exato. Também, né, Walter? E falando em BG, Alexandre, os BGs deste podcast serão todos com bandas independentes. Bandas independentes do Brasil, exatamente. Então, se você tem uma banda também e quer que o som seja tocado no BG, é só mandar pra gente que é o que vai rolar. É, então a gente optou aí, falamos com a galera dos Hangovers, dá um abraço pra Lied Milk. Lied Milk não cedeu o nome, né? E ela deu a dica pra gente usar como trilha sonora de abertura. Exato. Também uma música do Hangovers. Voltando até o tema séries, Walter, as pessoas sempre falam que eu sempre faço questão de ser do contra. Não é bem por aí. Por exemplo, Friends, que era uma série que as pessoas adoravam, eu achava uma porcaria de marca Friends, maior. Achava... Quando todo mundo tava assistindo Friends, eu preferia assistir o Arnold. O Arnold é zoado também. Ele morreu, não morreu? Morreu faz pouco tempo, caiu da escada, coitado. Ô, bichinho feio da porra, era ele. Mas ele ficou adulto? Ou ele ficou com aquele cabeção dele pro resto da vida? Com aquele cabeção. Aquela bochecha. Tinha uma vontade, eu sei que não pode maltratar crianças, mas eu tinha vontade de dar um tapa naquela cara, só pra saber o barulho que ia fazer. E como eu havia dito, eu contabilizei ali quantas vezes... O Jesse Pinkman fala a palavra bitch, né? Quantas? Simplesmente 54 vezes. Eu achava que era muito mais. Em um episódio? Não, em todos os episódios. Foram 62 episódios ao todo. Até que não é tanto. Não, é uma média de 0,8. É que ele dá tanta ênfase na palavra bitch. que parecia que foram muito mais. Todas essas séries que a gente, principalmente dessas mais atuais agora, galera falando muito de Game of Thrones, que eu também acho um mas cocô. Mas você assistiu? É bacana. Não, eu não gostei, cara, porque vai na mesma pegada de algo que eu sei que você gosta também, que é o Senhor dos Anéis e tal, aquela coisa toda. Eu nunca curti esse tipo de coisa. Mas você assistiu? Eu sou rock and roll, Walter. Eu não sou do jazz como você. Mas você assistiu O Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis nunca assisti, cara. É bem bacana, cara. É mesmo. É que muita gente acha que tem a ver com... Eu tava pegando garotas nessa época aí que você tava assistindo O Senhor dos Anéis. Não, muita gente acha que O Senhor dos Anéis tem a ver com... Como é que chama aquele que é pra criança? Harry Potter. Harry Potter. Mas não, absolutamente nada a ver as duas coisas. Voltando aqui pra histórias de ouvintes, o Dimas Pimentel soube que um vizinho também usava um veículo para proliferação das drogas. Só que, ao invés de ser um trailer, né, produzindo metanfetamina, era uma perua Kia Towner que vendia maconha. Olha só! E discorria o comentário no bairro que a senha era carrega na mostarda. Carrega. Aí vinha um baseadão dentro do cachorro quente. Cara, isso me lembrou, eu não vou citar as fontes, mas porque isso pode causar problemas. Sabe que na periferia existe uma profusão de três tipos de comércio. É. Um deles é o boteco, né? Boteco, tem muito boteco na periferia, tem rua que você vê assim, boteco às pecas. Na verdade, quatro tipos de comércio, porque o outro também é um comércio. Então, boteco, salão de cabeleireiro, pizzaria que tem as pencas. E igreja, né? Que também, tudo comércio. Exatamente. Esse quarto tipo de comércio, às vezes você passa numa rua pequena assim e você encontra dúzias deles, né? E eu descobri, uma pessoa me falou, na verdade, que tinha uma pizzaria que vinha exatamente com esse mesmo recheio aí. Maconha. Maconha, qual era a senha? Borda recheada. Exatamente, mas cara. Mas se alguém não quiser... Porque é comum você pedir com borda recheada de catupiry. E se alguém não quisesse fumar maconha, essa senha é meio falha. Nem sei se de fato era uma pizzaria. Eu poderia falar, carrega no orégano, né? Outro exemplo de Breaking Bad, né, dentro da família, foi contado pelo Ricardo Pires, que nos disse que o avô, tal como o Hector Salamanca, pra quem não assistiu a série, é um tiozinho que ele é doente. Ele fica numa cadeira de roda, ele só consegue fazer careta e movimentar o dedo pra tocar uma campainha quando ele quer se pronunciar, falar alguma coisa. Ele fica... Então, segundo o Ricardo Pires, o avô dele se comunicava com sons, só que não era uma campainha. Diz que ele peidava na hora que ele queria chamar alguém. Olha que ótimo. Fratulência. Eu quero comer. O problema é pra falar que tinha se cagado, né? Feita em cima da merda.